deixaste vir minha alegria, também a perdi. Perdi-te um dia e agora sei que não sabia viver sem ti. As minhas noites são tão escuras e tão frias, não esqueço que a meu lado adormecias. Perdida e só, sozinha em minha cama, sonho acordada neste sonho de quem ama. Eu penso em ti, não consigo adormecer, eu não sei bem como fui eu te perder. Perdi-te um dia, nunca mais te vi. Ando à procura de alguém que quero ver, mas não te encontro, como é triste o meu viver. Chega a tardinha, é tão grande a ilusão, não te encontrei, bate forte o coração. Perdi-te um dia, nunca mais te vi. Mais te vi.